de ser bonito, há de ser. É, e é hora da novela, sem dúvida. É hora do jornal, é hora do jantar. Mas mesmo assim, nós, no meio de tudo isso, nos empurramos para ter um espaço. Para ter um espaço aqui com vocês, porque também é hora do Questão de Sensibilidade. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. De segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite, comigo, Renato Tavolieri Filho. Para que nenhum paparazzo. E eu sempre coloco algumas informações sobre a nossa rádio e sobre o nosso programa, quase que diariamente, porque nós sabemos que talvez você que esteja nos ouvindo seja a primeira vez que aqui vem. Portanto, nós sempre repetimos até que o nosso programa tenha, como se espera, um público mais regular. Mas aqui vai, então, o que nós sempre colocamos. Melodia FM 24 horas online no endereço www.radios.com.br/Melodia FM. E os nossos programas todos já apresentados podem ser acessados no endereço www.acasadapedra.com.br. E quando o nosso programa não for ao ar devido à programação oficial especial da nossa rádio, então vocês podem acessá-lo assim mesmo, porque ele terá sido gravado em estúdio e disponibilizado para vocês nesse mesmo endereço da Casa da Pedra, www.acasadapedra.com.br, para que vocês não percam às vezes a sequência ou o seu alimento diário de sensibilidade em tantos níveis, mas no mais das vezes musical. E o mundo então saberá que ali viveu o amor mais doce. E o que eu trago hoje é algo assim muito, muito especial no meu entender, porque nada mais é do que esse grande compositor e músico brasileiro que é o Francis Raim. Na minha visão, até injustiçado, porque ele mereceria muito maior reconhecimento, não só pela sua obra, mas pela sua importância, mas também pelo significado do ser humano grandioso que ele é e que ele passa em tudo aquilo que ele faz. Eu trago um CD maravilhoso, já que estamos falando de Brasil. Ele tem uma faixa que é a última que dá nome ao CD, que é o Brasil Lua Cheia, que é uma música que é um verdadeiro hino. Eu acho que tanto essa música quanto uma outra do Dori Caymmi se equivalem à fantástica Aquarela do Brasil, do Ari Barroso. É um trabalho belíssimo, muitíssimo bem gravado. É um CD da Biscoito Fino. A Biscoito Fino é um selo da Olivia Raim, esposa do Francis Raim, e que agrega, no momento, talvez o melhor time de artistas, Leila Pinheiro, Simone, a própria Betânia e tantos músicos que não há o que se falar, é uma lista imensa. Sempre foi minha bandeira, minha voz, minha trincheira, Sempre foi minha maneira mais faceira de chegar. Mas pra se chegar no samba tem mistério, tem ciência, tem balanço, tem cadência, tem que ter malemolência pra mexer o tabuleiro, que tem molho e tem tempero. Só no Rio de Janeiro, no parangolé do samba, tem malícia e tem molejo. Samba tem, tem saculejo, tem na mão a faca e o queijo. Quero ver você sambar. Samba tem magia, tem visagem, tem passado, tem bagagem, tem artil, tem malandragem, tem o pé no cativeiro, mas tem sangue de guerreiro. Já virou rei do terreiro, que é o primeiro a se chegar. Mas pra se chegar no samba, tem astúcia, tem fineza, tem que ter delicadeza, tem que ter a chama acesa, tem que ter diplomacia, dengue, manha, picardia, tem que ter categoria, o parangolé do samba. Porque o samba de primeira, isso eu falo de cadeira, aprendi, foi na Mangueira, quero ver você sambar. Chegar no samba tem astúcia, tem fineza, tem que ter delicadeza, tem que ter a chama acesa, tem que ter diplomacia, dengue, manha, picardia, tem que ter categoria no parangolé do samba. Porque o samba de primeira, isso eu falo de cadeira, aprendi, foi na Mangueira, quero ver você sambar. Eu me lembro ainda do filme que vi, que tinha Eliana, Oscarito, Otelo, Adelaide, Silfarne, Dercy. Canções, carnavais e cassinos, ambientes tão finos, humor infantil e uma geração de meninos, amor para sempre, o cinema Brasil. Ginga de Orfeu lá no alto, no morro, no asfalto, a 40 graus. No mar, no sertão, na verdade, na grande cidade, na lama e no caos. Pois quando o cinema era novo, falava do povo, falava por nós. E uma juventude guerreira levou a bandeira com seu porta-voz. Linda que Leila era linda, todas as mulheres do mundo dirão. Foi Dina com Macunaíma, foi Márcia Ipanema abrindo o verão. Foi gloriosa Darlene querendo vingança aos santos clamar. Ou foi Adriana tão cedo que o dono do enredo mandou lhe chamar. Linda que a tela era linda e eu me lembro ainda do filme que vi. Sacano, malandro, carvana, descola uma grana e sai por aí. Meu filme prossegue infinito no eterno conflito entre os que vêm e vão. O emblema da última cena é Fernanda Serena, que escreve uma carta, que sonha que é santa, que cata feijão. Nina Fernanda divina, que a tela ilumina de pura invenção. Linda que a tela é tão linda e é mais linda ainda na imaginação. Linda que a tela é tão linda e assim será sempre na nossa paixão. Thank you.

maluquices, observe mais popular, amador, pragmático, verso pra te trazer nos meus braços, um verso sequestrador. Daqui até o futuro do futuro, por toda a eternidade mais um dia, por toda a eternidade e mais um dia. Escuta, meu amor, o amor passou, passou o fogo, a fome, o sonhador, só não passou foi o sonho de amar, que há de andar comigo até passar nas reencarnações da minha dor. Talvez até se converter em flor, pra alimentar os pássaros do tempo, os girassóis das novas gerações, as aventuras dos novos verões, que ainda haverá verões e primavera. Passou o fogo, a fome, o sonhador, só não passou foi o sonho de amar, que há de andar comigo até passar nas reencarnações da minha dor. Talvez até se converter em flor, pra alimentar os pássaros do tempo, os girassóis das novas gerações, as aventuras novos verões, que ainda haverá verões e primaveras e primaveras. Daqui até o futuro do futuro, por toda a eternidade mais um dia, por toda eternidade e mais um dia. Desvio da estrada, vi trabalho é da enxada, e a lição que deu errada do problema é o X. Uma noite na calada, madrugada por um triz, despedida namorada, e rolei por uma escada. Coração é meu juiz. Onde passo minha espada, eu não deixo cicatriz. Minha boca dá risada, mas em vão de encruzilhada, eu não meto meu nariz. Na segunda eu não fiz nada, e na terça nada fiz. Minha calma é desalmada, minha alma é penada, mas meu corpo é feliz. No revôo da passarada, no repique da matriz, no apoio da boiada, Virgem Santa idolatrada, São Francisco de Assis. Calada, madrugada por um triz, despedida namorada, e rolei por uma escada, coração é meu juiz. Onde passo minha espada, eu não deixo cicatriz. Minha boca dá risada, mas em vão de encruzilhada, eu não meto meu nariz. Na segunda eu não fiz nada, e na terça nada fiz. Minha calma é desalmada, minha alma é penada, mas meu corpo é. Volta passarada, no repique da matriz, no apoio da boiada, Virgem Santa idolatrada, São Francisco de falasse somente de amor, ou quem sabe lembrasse uma grande paixão, brotasse como flor. Eu queria uma linda canção, transparente, igual uma ilusão, que contasse o que eu nunca vivi, inventasse o que eu nunca senti. Eu queria uma linda canção que tranquila viesse me encontrar, deslizando, surgisse do ar, com palavras de mel e algodão. Se eu pudesse essa linda canção aos ventos eu iria entregar, e deixar que ele espalhasse com chuva e trovão as notas pelo ar. Perguntei às sereias do mar pelos versos que um dia abandonei, distraído deixei-os molhar, não prestavam mais quando eu voltei. Eu sonhei uma linda canção, eu cantava sozinho no altar, e a voz me saía das mãos, parecia que eu ia voar. Viajei em antigos balões, por montes, matas sobrevoei, esvaziei gavetas, busquei nos porões e os versos procurei. Pelos versos que um dia abandonei, distraído deixei-os molhar, não prestavam mais quando eu voltei. Eu sonhei uma linda canção que eu cantava sozinho no altar, e a voz me saía das mãos, parecia que eu ia voar. Viajei em antigos balões, por montes, matas sobrevoei, esvaziei gavetas, busquei nos porões e os versos procurei. Faz coração que ela volte, ah, faz que sim, coração, ah, volta não, ela não gosta de mim, ela é assim, mas certo é que ela não volte, ah, faz que não, meu coração, ah, ilusões. Corações nunca batem iguais. Ah, batem sim. Porque é que o amor não tem paz? É sempre assim, esse martírio sem fim. Ah, que ilusão. Ela não quer mais voltar, não. Ela não tem coração, não. Essa saudade sem fim, não bate assim. Faz coração que ela volte. Ah, faz que sim, coração. Ah, volta não. Ela não gosta de mim. Ela é assim, mas certo é que ela não volte. Ah, faz que não, meu coração. Ah, ilusões, corações nunca batem iguais. Ah, batem sim, porque é que o amor não tem paz? É sempre assim, esse martírio sem fim. Ah, que ilusão, ela não quer mais voltar, não. Ela não tem coração, não. Sei que um dia a vida vai se acabar. De onde viria o dia se não da noite? Mas eu prefiro aqui ficar. Tenho muito que aprender, tenho muito que contar. Tenho que ficar, pois quem amará a vida como eu amei? Quem vai olhar a flor que um dia eu plantei? O anjo me chamar, vou fingir, vou disfarçar, e quem sabe um samba aos céus ofertar. Se por acaso aos céus meu samba agradar, peço licença, mas não peço passagem. É que eu prefiro aqui ficar. Tenho muito que aprender, tenho muito que contar. Tenho que ficar, pois quem amará a vida como eu amei? Quem vai olhar a flor que um dia eu plantei? Mas se meu anjo insistir, tenho que aceitar a despedida. Não vou fingir nem disfarçar, e cantando samba eu digo que vou partir. E quem sabe um samba aos céus ofertar. Se por acaso aos céus meu samba agradar, peço licença, mas não peço passagem. É que eu prefiro aqui ficar. Tenho muito que aprender, tenho muito que contar. Tenho que ficar, pois quem amará a vida com como eu amei. Quem vai olhar a flor que um dia eu plantei? Mas se meu anjo insistir, tenho que aceitar a despedida. Não vou fingir nem disfarçar, e cantando um samba eu digo que vou partir. Já ter esquecido das promessas que fez, soluçante tão antigo, murmurando como um rio, que carrega em suas águas um passado nunca esquecido. Choro triste, meu abrigo, onde guardo um sentimento para lembrar de um tempo que não vivemos mais. Quando você jurava que o nosso amor não morreria, quando você perceber neste choro incontido tudo que eu tenho vivido nesta noite sem fim, quero ver se não se lembra dos momentos mais felizes, quando havia tanto afeto que pensei que fosse infinito. Se meu sonho foi perdido em razão do esquecimento, quero por um momento tocar seu coração para ter novamente perto de mim o teu sorriso. Nesta noite sem fim, quero ver se não se lembra dos momentos mais felizes, quando havia tanto afeto que pensei que fosse infinito. Se meu sonho foi perdido em razão do esquecimento, quero por um momento tocar seu coração para ter novamente perto de mim o teu sorriso. Thank you. destino cruel do navio que depois de pronto no mar só volta à terra em escombros ou nunca mais vai voltar, virando um barco fantasma ou indo então se afundar. A gente é como um navio que depois de pronto para amar vai se fazendo em pedaços, não pode mais retornar, vagando, sempre vagando até o amor se acabar. Assim não se faz. arredo essa porta, eu acendo esse gás, mas assim vira jaz, ó Minas Gerais, ó Minas Gerais, revira nas arcas os seus enxovais. Temporões, temporais, tanto fez, tanto faz. Eu invento um cais. Que doce veneno, que águas, que sais. Os nossos destinos são tão desiguais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece Goiás, Goiás, que aliás jamais conheci. A vida, quem sabe, vai sorrir pra mim. Do mar, do cais, naveguei a paz da ponte, fiz minha fonte, o tempo foi temperando caminhar. Do mais comum, como qualquer um, ao raro, mais puro e claro, o tempo não perde a vez, não vai parar. A intuição, minha direção, a meta, essa estrada reta, qualquer caminho é caminho que se quer. A mente esperta, alma aberta e o bom senso, um caminho imenso, a vida vai lapidando o que vier. Domar o medo, morter a chance, o alcance do olho do lince, é certo, o tempo não espera por ninguém. Deitar o ódio, calar o pranto, encanto em cada momento, o tempo não perde tempo, vai além. E descobrir e desmascarar o medo, qualquer segredo, viver é curiosidade, é paixão. A água bate na rocha bruta, eu fito pó de granito, e o tempo marcando as horas da ilusão. A vida nos desafia, é dura, é cura pra nossa ira. O mundo à beira do caos assustador. Mover montanhas, roer impérios, mistérios, martírios, mas vale mais é fazer uma canção. Na dor do sal fiz um carnaval do santo, tirei meu canto, o tempo espantou a dor, virou canção de amor. Thank you. leveza de ave pequenina, alegre, suave essa menina, tomou conta do meu coração. Caiu lá do céu e de repente, assim feito estrela cadente, clareia o nosso chão. Desmaia o sol lá no horizonte, menina, eu lhe peço que me conte qual é o segredo da paixão. Beleza que há que alucina, minha lua cheia me ilumina, não vá me deixar na solidão. Menina, em teus olhos eu me vejo, no espelho das águas do desejo, na chuva de todo esse prazer. Você é meu rio, eu sou seu leito, amor muito mais do que perfeito, assim mão na luva eu e você. A nossa canção, o nosso hino, quem canta, quem toca é o destino, quem ouve menina pede bis. Eu vou na firmeza dos seus passos, sabendo que só vejo em seus braços, menina, serei feliz. Pequenina, alegre, suave essa menina, tomou conta do meu coração. Caiu lá do céu e de repente, assim feito estrela cadente, clareia o nosso chão. Desmaia o sol lá no horizonte, menina, eu lhe peço que me conte qual é o segredo da paixão. Beleza que aqui alucina, minha lua cheia me ilumina, não vai me deixar na solidão. Menina, em teus olhos eu me vejo, no espelho das águas do desejo, da chuva de todo esse prazer. Você é meu rio, eu sou seu leito, amor muito mais do que perfeito, acima na luz eu e você. A nossa canção, o nosso hino, quem canta, quem toca é o destino, quem ouve menina pede. Eu vou na firmeza dos seus passos, sabendo que só mesmo em seus braços, sem medo de ser eu sou feliz. Sem medo de ser eu sou feliz. Sem medo de ser eu sou feliz. Sem medo de ser eu sou feliz. Verdade, que acho amor. Brasil, luar do sertão, e não aquele que mingua tintim por tintim, dá lição no pé e na ponta da língua. Brasil, luar do sertão, e não aquele que mingua tintim por tintim, dá lição no pé na ponta da língua. Presente a visão futurista, na busca do tempo que faz feliz a nação que conquista e que estabelece a paz. E o vento que levando as nuvens vai descortinando esses véus, revela um céu que é desses homens, beijando o chão amado que é de Deus. Revela um céu que é desses homens, beijando o chão amado que é de Deus. E não aquele que mima tintim por tintim, dá lição no pé e na ponta da língua. Valeu? Tenho certeza que valeu. Um grande abraço, Renato se despedindo. Eu precisei cortar falas, tanta vontade de dizer tanta coisa, mas o tempo não permitia e eu queria apresentar a obra na íntegra. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser.